vai voltar a brilhar. No mundo da troca, quem se beneficia, mais fácil não se envolver, tratar como fantasia do que tentar resolver. Se o problema existia já faz mais de 100 anos e ainda causa agonia, Santos. Todos eles invocados num só nome, não foi suficiente pra deter o estrago do homem. Faltou informação, superlotação, no porto do café, insalubre a situação. Paraíso dos mosquitos, da febre amarela, clima quente e úmido prolifera. Peste bubônica, varíola, malária, tuberculose, condição precária. Esgoto a céu aberto, animais e parasitas, porto maldito, repúdio dos turistas. Saneamento pra salvar a população, interesses econômicos em questão. O leve traz, o leve traz. O preço do nosso progresso oferece riscos reais. O leve traz, o leve traz. O preço do nosso progresso oferece riscos reais. O leve traz, o leve traz. O preço do nosso progresso oferece riscos reais. O leve traz, o leve traz. O preço do nosso progresso oferece riscos reais. Cidade, calamidade, depois de mortes frequentes, causadas pelas doenças, quase acabaram com a gente. O cemitério lotado já não comportava mais. Filosofia dizimada, assim como os ideais. Sonhos tropicais se dissiparam, doenças se alastraram. Falso alarde que a vacina era um mal não ajudar, favorecendo o caos e a promiscuidade que o povo leva e traz pra agora ou pra viagem. Preocupando a saúde pública, a obra dos canais era a última súplica. Mais de 1000 mortes em um ano incomodaram a cúpula. 30 anos em obras, porém vencemos a luta, com a ajuda do emissário para longe lançar, sustentado pela ponte que veio pra nos ligar. Pois o problema era nosso, não tem como desviar. Santos, São Vicente, tamo junto, é pra já. O leve traz, o leve traz. O preço do nosso progresso oferece riscos reais. O leve traz, o leve traz. O preço do nosso progresso oferece riscos reais. Leve traz, leve traz. O preço do nosso progresso oferece riscos reais. O leve traz, leve traz. O preço do nosso progresso oferece.